Olá. O que fazer quando alguém tropeça no meio cristão, quando alguém tropeça no contexto da igreja? Não falo de tropeçar aqui, estou falando de pecados ocasionais. Aqui certamente é uma linha divisória entre igrejas sérias, comprometidas com a palavra de Deus, e igrejas que vão do legalismo extremo até o liberalismo extremo. Igrejas que lidam com questões superficiais como se fossem pecados, lidam com questões banais como se fossem pecado. Igrejas que olham para pecados grosseiros e não dão a mínima. E aquelas que fazem as duas coisas, né? Conseguem, como disse Jesus, né? Coar o mosquito e deixar passar o camelo, né? Como os fariseus faziam. Então é amplo aí o espectro, né? Da maneira como as igrejas lidam com isso. E com toda a certeza, a maneira como se lida com o pecado em uma igreja vai determinar os rumos dessa igreja, a saúde espiritual das pessoas ali. É um assunto muito sério e muito importante. Paulo, ele dedica aqui um trecho quase final aqui da carta, né? A gente está aqui entrando no último capítulo, capítulo 6. Depois de falar tanto, né, sobre as questões que envolvem aqueles ataques de influência, né, que as igrejas da Galácia estavam sofrendo ali. E depois de falar de frutos, o fruto do Espírito, as obras da carne, como que tudo isso se relaciona com a verdadeira espiritualidade ou não, né, ele agora vai falar um pouquinho sobre a questão dos pecados. No início do capítulo 6, logo no início, a primeira parte do versículo 1, ela diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado. É interessante isso, porque isso nos dá ideia de uma coisa ocasional. Por quê? Porque certamente Paulo já deixou bem claro, não só aqui em Gálatas, a gente sabe perfeitamente disso, que o pecado não é a vida habitual daquele que é convertido de verdade, aquele que é justificado. Ele não tem uma vida marcada pelo pecado. Por isso é que até ele usa uma expressão interessante, né? Se alguém for surpreendido em algum pecado. Até a palavra para pecado aqui não é a palavra que no original normalmente é usada para pecado. A palavra aqui tem a ver com tropeço. Por isso que eu já falei lá no início, né, sobre isso, um tropeço. Não significa que deixa de ser pecado. A NVI, na sua tradução aqui, não está errando, mas a gente precisa entender o que Paulo está querendo dizer aqui é algo ocasional, não é o hábito. Quando uma pessoa tem por hábito o pecado, o tratamento tem que ser outro, tem que ser algo específico, não é disso que ele está falando aqui. Portanto, é isso que a gente vai ver hoje, né? Essa questão toda de como lidar com esses tropeços ou pecados eventuais. Então, continuando aqui a leitura, nós vamos até o versículo 5. Então, ele diz, né, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, a gente viu que, claro que pecados podem ser encontrados entre irmãos. Isso pode acontecer e isso vai acontecer numa medida ou em outra, aqui ou ali, e a gente tem que estar preparado para isso e tem que encarar essa realidade. É difícil, porque nós gostaríamos de não ter que lidar com nenhuma situação assim, nem na vida dos outros, nem na nossa, nem no, dos que são próximos a nós, ou dos que são menos próximos, mas a realidade não é essa. Então, Paulo ele dá aqui algumas recomendações, não é um tratado extensivo, a gente tem outras passagens na Escritura que tratam do assunto, mas aqui ele está trazendo muito dentro do contexto daquilo que o legalismo estava afetando essas coisas. As pessoas estavam com uma mentalidade meramente punitiva e de vigilância, né? O famoso ministério, né? Que as pessoas às vezes imaginam que tem esse dom, né? O dom da investigação da vida alheia, né? O dom de apontar os dedos aí para as pessoas, ministério dedicado a isso. Então, é em função dessas coisas que Paulo escreve aqui. Então, ele traz aqui a ideia de que os pecados ocasionais, eles têm que ser tratados como? Biblicamente, têm que ser tratados de acordo com a regra bíblica, não de forma aleatória, não de forma emocional, não pode haver parcialidade, não pode haver uma série de coisas com que normalmente a gente se depara. Até algum tempo atrás, até mesmo não faz muito tempo, alguém queria uma forma absolutamente antibíblica, né? Quis me induzir ali a uma situação. E eu falei, não, a gente tem que seguir os passos bíblicos, né? Seguidos esses passos, tranquilamente a gente vai dando andamento às coisas, né? E a pessoa acabou achando que eu estava errado. Falei, bom, eu fico com a palavra de Deus, né? Mas enfim, veja o que Paulo traz aqui. Quais são as pequenas, vamos chamar de regrinhas, mas não são bem regrinhas, a gente tem que entender que são princípios bíblicos, né? Que estão colocados aqui por ele. Como é que acontece, então, esse tratamento bíblico? Veja que ele traz aqui, em primeiro lugar, que tem que ser por irmãos capacitados. Ele diz, vocês que são espirituais, é que devem tratar desses assuntos. Quem são os espirituais? A palavra aqui, pneumáticos, né? Aquele que tem o espírito, entendeu? Não é uma elite, a tropa de elite da igreja, né? A elite espiritual, os super espirituais, né? Os super crentes, né? Não é isso. Aqui são pessoas crentes, os que são realmente crentes. Agora, é claro que a gente tem que entender uma coisa. Paulo falou ali do fruto do Espírito, não falou ali atrás? Pois bem, o que, que acontece? Você tem que procurar pessoas que tenham as características daquelas pessoas minimamente maduras para lidar com as questões. As pessoas que têm estrutura bíblica, estrutura emocional, estrutura espiritual, autoridade na palavra de Deus para lidar com esses assuntos. Não é a psicologia, não é a amizade, não é o jeitinho, não é aquele nhenhenhen, nada disso vai resolver. Não é também o durão da igreja, o caçador de pecados, né? Não são essas pessoas. As pessoas que devem lidar com isso são as pessoas minimamente maduras que evidenciam a sua vida com Cristo. Isso é o mais recomendável. E o que essas pessoas devem fazer? Ou melhor, o que elas têm que ter em vista? O que elas devem ter na sua mente? Veja, Paulo diz aqui que essas pessoas deverão restaurar o irmão que tropeçou. Olha que interessante. O objetivo não é expulsar a pessoa, né? Tem gente que pensa que disciplina, sempre que alguém peca, a primeira coisa que nós temos que oferecer é a porta de saída, né? Claro que a porta de saída tem que estar pronta, caso não haja solução, outra solução. Mas essa não é a primeira solução e nem é o objetivo principal que devemos ter em mente quando alguém tropeça, quando alguém comete um pecado ocasional. Por isso que Paulo Diz aqui, essa pessoa deverá restaurar, deverá ter em mente a restauração, ou seja, voltar aqui. A palavra que Paulo usou aqui era usada, por exemplo, interessante, usada para pessoas que consertavam uma rede, quando uma pessoa restaurava ali uma rede. Lembra quando Pedro estava lá consertando as redes na beirada da praia, né? As redes de pesca precisavam, principalmente nos tempos mais artesanais, né, dentro da pescaria artesanal, que se pratica ainda hoje, né, as redes eventualmente precisam ser consertadas, né, para não ficar aqueles buracos, senão o peixe passa e a pescaria não rende. A ideia aqui é de restaurar, como se fosse uma rede, você reconstruir, você trabalhar com a pessoa. Isso exige tempo, paciência. Exige atenção aos detalhes, precisa saber, entender o que está acontecendo. Não é uma tarefa tão simples, envolve muitos cuidados ali. Por isso é que Paulo inclui aqui outro item, tem que ser também com mansidão. O que significa isso? Significa que esse tipo de autoritarismo que muitas vezes se vê, onde as pessoas, porque têm um cargo na igreja, um título, ou porque realmente consideram que tem esse dom de dar martelada nas pessoas, né? Elas acham que devem realmente encurralar essas pessoas, colocar essas pessoas contra a parede e espremer, como se fosse ali um interrogatório do FBI, sei lá, né? Extrair todo tipo de confissão e choro, tem que arrepender, tem que isso, tem que aquilo, mas esquecem que elas precisam ter cuidado para não se exaltarem. A mansidão aqui, o que Paulo menciona aqui, inclusive está dentro ali das características de quem tem o fruto do Espírito. É por isso que tem que ser alguém realmente com o mínimo de características de alguém que sabe lidar com as questões espirituais, porque não pode ser alguém que usa da situação para se sobrepor, para se colocar num patamar supostamente superior ali, de colocar outro para baixo, de humilhar simplesmente. É claro que a pessoa precisa sim se arrepender, é claro que a pessoa precisa reconhecer, mas todo esse processo não autoriza ninguém a usar de certos elementos aí para subjugar a pessoa. Não é assim, assim a coisa realmente não funciona. Além disso, Paulo traz aqui um outro item que, na verdade, ele se subdivide. É porque, além de tudo isso, existe uma cota de responsabilidade, que é uma responsabilidade que envolve todos. Todos são responsáveis, todos, de certa forma, estão envolvidos. Isso não quer dizer que cada assunto da igreja tem que ser tratado coletivamente, todo mundo tem que ficar por dentro de tudo que acontece, não é isso. O que Paulo mostra aqui é que existe uma interatividade em que, quando um cai, ele afeta os outros. Quando ele faz ou deixa de fazer alguma coisa, ele afeta os outros. A maneira como é tratado o caso dele também afeta os outros, e todo mundo tem aí uma cota de responsabilidade. E veja, o que está em foco aqui nessa responsabilidade? O foco aqui que Paulo quer colocar é que todos são vulneráveis. Todos são vulneráveis. Ninguém está totalmente isento. Ninguém já tá lá no céu, né? Ninguém já chegou à perfeição. Veja o que ele diz. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Quando existe aí um processo de tratamento de alguém que tropeçou, ele pode se tornar, né, mais público, menos público. Isso varia muito de caso para caso, da repercussão e tudo mais. Mas O fato é que, quem quer que seja, sabendo ou não do caso dos outros, precisa cuidar de si mesmo, precisa cuidar e entender. Vamos aqui entender a pessoa que, inclusive, que está diretamente ligada aqui, o irmão que está procurando lá restaurar o outro, né? Ele mesmo tem que se cuidar. Ele não pode olhar para si e dizer, não, isso aí comigo não acontece jamais, eu sou uma pessoa à prova, né? À prova de tentações, né? Por isso que Paulo fala, tenha cuidado com as tentações. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. E a tentação, ela vem em áreas diferentes, para pessoas diferentes. Pessoas têm as suas fraquezas. E isso tem que ser sempre levado em consideração. Agora, veja, não é o fato de termos fraqueza, todos sermos vulneráveis e todos termos fraqueza, que isso impossibilita de ajudar. Muito pelo contrário, são fracos ajudando outros fracos. Essa é a ideia. Ninguém é super-homem, ninguém está numa categoria de homem de aço, mulher de aço, né? Que está à prova, que está vacinado aí contra todos os vírus do pecado, né? De cometer tropeços na vida cristã. Mas por isso Paulo diz, olha, tem que ter cuidado, cuidado com as tentações. Muitas vezes até alguns conselheiros até mesmo ao se envolver com determinadas situações de tropeço dos outros, eles acabam se enredando e acabam se confundindo, e acabam sendo caindo em pecado. Isso acaba, às vezes, até acontecendo com pastores, com líderes. Eu mesmo sou testemunha de casos aí de pastores que caíram devido ao seu envolvimento, um envolvimento sem o devido cuidado, sem a cautela. E tropeçaram. E isso é terrível, né? Tem que ter cuidado. Além do mais, tem que haver a tem que se assumir a responsabilidade também de aliviar o excesso de peso uns dos outros. É isso que Paulo fala no versículo 2: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Tanta preocupação com a lei, né? Os legalistas, tem que cumprir a lei, tem que levar oferta de tal jeito, tem que se vestir de tal jeito, tem que cumprir isso, cumprir aquilo. Mas Paulo está dizendo, olha, quando vocês agem de tal maneira como a essência da lei já nos mostra, vocês estão cumprindo. E estão cumprindo uma lei superior, que é a lei de Cristo, né? A lei de Cristo, que lei que é? A lei do amor, a lei que nos coloca numa situação verdadeira, numa situação real, numa situação de verdade, não daquele engano que a incredulidade carrega, né? E que mantém relacionamentos tão errados. Aqui, quando Paulo fala, né, de levar as cargas uns dos outros, os fardos pesados, é o excesso de carga. Por quê? Porque Paulo não está dizendo de assumir o pecado do outro, mas muitas vezes as consequências, existem consequências inesperadas e muitas vezes excessivas. Tem coisa que começa a espirrar para todo lado e precisa se criar barreiras para que as coisas não afundem ainda mais as pessoas. Não movam as pessoas ainda mais para dentro do buraco, para dentro do atoleiro. E naquilo em que cada um pode ajudar, deve estar envolvido nisso. Por isso que a vida cristã, ela não jamais pode ser uma vida isolada, né? Pode ser uma vida à parte da comunhão, da convivência. Isso certamente é muito danoso. Pode ser cômodo, as pessoas podem se enganar achando que vão viver uma vida cristã longe dos irmãos, mas isso não corresponde, né? Ou levar uma vida tipo social, entende? Tipo clube, onde você tem um relacionamento, oi querido, oi querida, amado para cá, amada para lá, e não passa disso, né? As pessoas não, quando chega na hora de um relacionamento mais profundo, as pessoas elas elas fogem disso, e isso é complicado, isso é errado. Levar os fardos pesados uns dos outros tem a ver com essa rede de proteção, em que todo mundo procura cooperar, todo mundo procura ajudar para que haja restauração, onde precisa haver restauração, para que haja proteção, onde precisa haver proteção, e está todo mundo ali com o mesmo objetivo de se ajudar, de promover o bem uns dos outros. Bom, isso é o que se espera, isso é o que a palavra de Deus recomenda, pelo menos. Além disso, Paulo ele traz aqui a ideia de que não podemos alimentar orgulho por causa do tropeço dos outros. Ele diz no versículo 3, né, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tem gente que gosta de se colocar num patamar realmente elevado, né, como eu já falei agora há pouco, né? Mas isso é altamente enganoso. Veja que Paulo está falando aqui do caso do que tropeça, o coitadinho lá. Eu não estou dizendo coitadinho porque ele não é responsável pelo pecado, entenda, né? A gente não pode simplesmente passar a mão. O pecado tem que ser tratado, a pessoa tem que ser corrigida de alguma maneira e passa por restauração. Essa restauração é uma restauração que tem é o que está em vista, o objetivo. Porém, é um processo que em algumas etapas ele pode ser doloroso, sim, mas em nenhum momento eu posso achar que eu sou o bom aí da coisa, né? Tenho tudo sob controle, porque isso é muito, muito perigoso, é muito complicado. Por isso que ele diz também no versículo 4, cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. É muito danoso também quando a gente olha para o irmão que cai, para o irmão que tropeça de alguma maneira, comete lá os seus erros, e a gente usa isso como uma forma de dizer, puxa, mas olha só, né? Eu estou bem, né? Estou bem na foto, né? Eu não estou lá nessa situação. Olha que vergonha, olha que coisa terrível, né? Olha o que está acontecendo com esse sujeito aí, com essa pessoa. Ah, que bom que eu não sou assim, né? Isso faz te lembrar alguém, não faz? Faz te lembrar aquele fariseu lá de Lucas 18. Mas é isso mesmo. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente não pode alimentar orgulho por causa do tropeço dos outros. Porque a gente cria um padrão de comparação errado. O nosso padrão de comparação nunca pode ser com outras pessoas. Isso é um erro humano. Os homens, os seres humanos fazem isso. Eles se comparam com outros, né? Eu vou me comparar com esse, esse aqui eu não sou tão rico quanto ele, esse aqui eu não sou tão inteligente, mas aquele ali, nossa, aquele ali é bem mais burro que eu, aquele ali é mais pobre, aquele ali... enfim, a gente faz isso, mas é errado. O que nós temos, o nosso padrão, o que nós temos como padrão para a nossa vida é o Senhor Jesus, é a Escritura. É ali que nós devemos buscar os nossos termos, os nossos padrões, e se estamos adequados ou não, de acordo com aquilo que Deus nos coloca. Jamais a gente colocar como padrão o outro. E ele termina dizendo, pois cada um deverá levar a própria carga. Parece contraditório, né? Ele disse que cada um deveria levar as cargas uns dos outros, mas aqui ele está falando no sentido de responsabilidade. Até a NVI prestou atenção nisso, a versão que eu uso, né? Porque lá eles usaram fardos pesados, e aqui a carga, ou seja, lá é o excesso, aqui é a cota pessoal de responsabilidade, é o normal, é o que cada um... Em linguagem popular dos nossos dias, é cada um cuidar da sua vida naquilo que diz respeito à sua vida. Olha que coisa interessante, o corpo de Cristo. Tem coisas que são para nós cuidarmos do nosso próprio umbigo, do nosso próprio nariz, ou seja, das nossas responsabilidades. Eu tenho que estar ciente do que é minha responsabilidade diante de Deus, diante dos irmãos. Porém, quando eu olho para essas responsabilidades, eu também entendo que no conjunto dessas responsabilidades está incluído cuidar dos irmãos. Mas esse cuidar dos irmãos não é ficar cuidando da vida dos outros, como a gente também popularmente diz, né? No sentido de vigilância, no sentido de procurar, tá sempre sendo uma espécie de fiscal da vida alheia, né? Porque não é isso que a palavra propõe. A palavra propõe coisas diferentes. E que tem a ver com edificação. E quando alguém tropeça, a ideia é restauração. Como eu estava dizendo agora há pouco, a restauração, ela pode facilmente caminhar para um terreno doloroso, dependendo do que está envolvido. O processo dificilmente ele não é complicado. Ele normalmente é complicado. Ele muitas vezes precisa de confrontações. Sim, as confrontações não estão excluídas. Confrontações pela palavra de Deus. A pessoa muitas vezes ela não quer admitir. Ela quer usar racionalismos, né? Não, mas eu estou fazendo isso por causa disso, disso e disso. Então, com paciência, com mansidão, é preciso explicar para essa pessoa que ela não está dentro daquilo que a palavra de Deus diz, que isso está errado, que precisa corrigir. Muitas vezes envolve pedir perdão, envolve restauração às vezes até material, de pessoas que ficam devendo para outros e coisas desse tipo. Tem muitos aspectos que podem estar envolvidos numa restauração, mas uma coisa é certa, ela precisa ser feita. O que não pode é deixar lá sem mexer, sem tocar, porque dá trabalho, porque isso se intrometer demais e tal. É preciso muito cuidado para a gente não confundir as coisas. Existe toda uma sabedoria na palavra de Deus. Existem as sempre válidas, eternamente válidas, regras que Jesus colocou. Ali são regras claras mesmo, né? Quando o irmão pecar, você vai até ele, Mateus 18, né? Você vai até ele, você expõe o seu erro. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, você chama duas ou três testemunhas. De preferência, dois ou três irmãos com capacidade para lidar com a situação. E vocês vão lá e falam com ele novamente, apelam novamente para o seu bom senso, para o seu temor a Deus, etc. Se ele ouvir, muito bem, vocês ganharam o irmão. Ou seja, em outras palavras, ele começou a ser restaurado. Está tudo bem. Mas se ele não ouvir, leva à igreja. Aqui Jesus já antecipou aqui, né? A igreja nem havia sido inaugurada ainda, né? Mas Jesus já antecipou ali, leva à igreja, leva à congregação, leva aos irmãos, para que coletivamente eles o expulsem. Não, coletivamente eles insistam para que haja arrependimento, para que haja uma boa restauração. Mas se ele não ouvir, a única saída realmente é a excomunhão. Jesus não fala em expulsão. Expulsão não consta ali, né? Não é ser membro, deixar de ser membro que importa. Jesus fala de excomunhão. Excomunhão significa tirar da comunhão, excluir da comunhão. Isso é muito mais grave, é muito mais sério. Porque essa pessoa, ela é considerada como uma pessoa que não é teu irmão em Cristo, uma pessoa que está excluída. Claro que se for um irmão, eu sempre tenho isso em mente, né? se ele for uma pessoa verdadeiramente convertida, ele vai um dia se arrepender, Deus irá restaurá-lo e mais cedo ou mais tarde vai a situação se reverte. Mas pode ser que a situação revele justamente o contrário, que essa pessoa nunca foi convertida e que ela não está nem aí, ela simplesmente cai fora e passa a viver a vida que na verdade ela gostaria de estar levando e não ter que seguir aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ordena, aquilo que Deus espera dela. Bom, então que Deus nos ajude a cumprir essas recomendações de Paulo, que nós tomemos bastante cuidado com a nossa própria vida, tenhamos atenção à nossa própria vulnerabilidade, à nossa própria fragilidade, que nós não fiquemos soberbos achando que porque não estamos aí sendo disciplinados ou coisa desse tipo, somos pessoas que estamos num patamar acima, fazemos parte de algum tipo de elite, mas tomemos muito cuidado. E quando nós errarmos, de preferência que nós tenhamos humildade, que nós peçamos ajuda nesse sentido e nos coloquemos para que possamos ser restaurados. Isso é muito importante. E que a gente seja sempre um bom contribuinte, um bom cooperador em todas as situações da igreja, em todos os contextos. E quando houver fardos a serem carregados, que a gente saiba dividi-los da forma correta, sem orgulho, sem qualquer tipo de superioridade enganosa no coração, mas com temor a Deus, com humildade, com mansidão. Na próxima semana a gente vai ver Paulo dando mais uma série de recomendações práticas. Ele vai resumindo aqui conselhos, né, que ele quer que aqueles irmãos sigam na sua vida diária, né? A forma como lidar com aquilo que eles estão aprendendo, a forma de lidar com aquilo que eles colhem, né? Aquilo que você colher, você vai semear, enfim, faça aquilo que vai te fazer produzir coisas boas, né? Então que as lições de hoje, o texto de hoje, traga benefícios para cada um, que a gente também esteja aí preparado para a próxima semana. Então, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.